Salve galera, aqui é Outra Marcos e bem-vindos a mais um episódio do Papo de Mesa, o podcast sobre jogos de miniaturas. E finalmente hoje a gente vai falar sobre board games. Eu tenho falado isso há vários episódios e ninguém acreditava que a gente ia falar sobre isso, né? É, chega a hora pra tudo, né, cara? Aqui quem tá falando é o Estevão, e como o Marcos já adiantou aí, a gente reuniu hoje um time de elite aqui pra falar sobre os board games, ou em português bem claro, os jogos de tabuleiro. A gente vai falar um pouquinho da história desses jogos, da história desses jogos no Brasil, por que esses jogos não são tão populares por aqui. Vamos falar a respeito dos jogos que a gente curte. Quem é que tá com a gente hoje aqui, pessoal? Vamos fazer uma chamada aí. Oi, pessoal, aqui é o Montanha. Oi, aqui é o Silvio. Então, eu sou o Lustosa, jogo board game já há uns, sei lá, uns 10 anos e trabalho com games. Trabalhava na empresa Critical Studio fazendo videogames e hoje eu tô trabalhando com design pra arte pra games e publicidade. Cara, nem parece que é o Lustosa, hein, cara? Você tá doente, meu? Envergonhado, cara. Tá meio tímido hoje. Não, é porque eu não... Eu tô aqui, cara, enquanto... A câmera tá desligada, viu, Lustosa? Ele não pegou o ritmo ainda, espera. Não, é verdade. Na verdade, eu tô trabalhando enquanto tô falando com você. Que beleza. Ah, né? Que delícia, hein? É. Vai ser um podcast muito nada bom. Nada como dedicação, né, cara? Isso vai ficar uma beleza. Pra quem não conhece, o Lustosa, ele sempre teve, desde pelo menos que eu entrei no fórum Warhammer Brasil, acho que o Estevão também, ele sempre teve presente. O Lustosa, ele sempre foi uma referência de pintura. Também é do Rio, né? Esqueceu de falar, né, Lustosa? Ah, é. Eu sou do Rio de Janeiro, sou casado. Quem não reparou ainda, né? Ah, não. Esse sotaque não tá entregando de onde você é. Vai na FEC, ninguém sabe. Mas eu não tenho sotaque, cara. Não, não. Você, nem o ZV. Nem o Fabrício. As pessoas daqui falam, pô, você não é do Rio. E aí, quando eu saio do Rio, fala, pô, você é carioca? Não, você não tem sotaque de carioca. Pô, eu sou tipo um despatriado, sabe? Ah, é? Pô, ZV, parece, o ZV não se nota mesmo. Nem você, nem o ZV, pô, cara. Fabrício, então? O Fabrício que não tem nenhum, né? O Fabrício, eu achei que ele era gaúcho, na verdade. Mas o Fabrício tem um estereótipo do carioca. Ele, assim, eu falo puxando o S como o carioca faz, mas não é tão forte quanto o resto dos cariocas, então fica, aqui a galera não sabe que eu sou carioca. Eu não me chamo Lustosa, eu me chamo Lustosa. Lógico, mas se você se chamasse de Lustosa, tava ficando doido, né? As pessoas te chamam de Lustosa. Como é o tradicional aqui no podcast, a gente sempre, antes de começar o episódio em si, a conversa do Papo de Mesa, a gente pergunta pros participantes o que que eles fizeram nas últimas duas semanas com relação ao hobby, e hoje a gente vai começar com Montanha. Montanha! Vamos lá, Montanha. Eu terminei, início ao fim, uma miniatura. Olha só, cara. O cara tá transparecendo a alegria de pintar um boneco na voz, hein? Foi emocionante. Foi um misto de emoções, assim, ver que eu conseguia botar na prática técnicas que eu tinha lido, visto, estudado. Foi bacana. Ah, e é isso, como eu comentei, acho que foi no fórum que eu comentei isso, pra mostrar como aquele papo que a gente teve aí tem algum tempo já sobre pintura, né, que a gente falou no Pintura 101, que a habilidade de pintar miniatura é uma habilidade como qualquer outra, a gente exercita e melhora. E, porra, Monte, você que era um cara que se considerava aí um zero à esquerda em pintura, fez uma peça muito legal. Vamos até botar um link depois aí na descrição do episódio pra galera ver a mini que você pintou. Coloque, já está no fórum. Um link no episódio? Por quê? Porque vocês estão num blog agora? Não é mais um Dropbox? Tá difícil, né? Nós já progredimos, cara. Alerta de sarcasmo. Nós não somos tão amadores. Nossa, vocês são muito amadores, cara. Como é que foi que você botou lá, né? Você não viu que a gente até chamou você, Lustosa? O negócio tá tão profissa que a gente pensou que ia ter que chamar um cara foda pra falar de board Pelo games. Pelo menos um profissional, né, cara? Um profissional de alguma coisa. Ah, não. O Silvio também, né, cara? O Silvio também é profissional da área. Mas perto do Lustosa ele empalidece, cara. Coisa feia. Vamos lá, Silvão. O que você fez aí nas últimas duas semanas? Cara, eu finalizei a montagem dos dois Benny Blade e dei o primer preto neles e empaquei. Apesar de que tive uma boa surpresa, eu comprei um potinho de tinta da Tamiya, que eu acho que, se não me engano, é o Flat Black, e usei como primer. E é um preto fosco, mas bem, bem fechado, e me surpreendeu. Eu achei muito bom, tem uma consistência bacana pra usar com aerógrafo. Não usei com pincel, mas com aerógrafo foi uma camada, uma passagem só que eu apliquei e ficou maravilhoso, cara. Foi direto, sem diluir ou você diluiu? Eu diluí um pra um. Mas assim, me surpreendeu porque antes eu usava a Color Gin, né? O spray da Color Gin, que é um preto fosco, mas que não é aquela coisa, né? Esse aí não, cara. Esse aí realmente o negócio não reflete nada, fica bem fechado, né? No, bem opaco. Mas eu empaquei porque eu tava até conversando com vocês antes de começar o episódio. Eu empaquei porque agora eu tô com uma dificuldade muito grande de achar uma referência legal pra continuar a pintura. Tô pesquisando, né? Eu faço bastante, que eu gosto de fazer também, até para ver outras pessoas, trabalho de outras pessoas, entrar em alguns sites e olhar, salvar várias imagens que eu acho que pode servir como referência e que eu uso enquanto eu vou pintando, né? Consultar, dar uma olhada e tal. Mas eu não fiz muita coisa não, cara. Parei no primer preto essa semana. Só para te dar uma... Não sei se você já pegou isso nos outros episódios, mas a gente acaba considerando hobby-wise qualquer coisa que tenha a ver com hobby. Leitura, vídeo, videogame, whatever. Nessas últimas duas semanas. Fiquei desenhando artes para War Machine e jogando board game, como eu faço semanalmente. Como a gente vai lançar esse episódio daqui muitas semanas, será que até lá a gente consegue botar um link para suas ilustrações ou de War Machine no post do blog? Ou você vai estar segurando ainda? Não sei, cara. Eu não sei porque, como eu tava fazendo essas ilustrações pra White Moon, eu não sei se eu posso mostrar. Cara, também tô fazendo umas ilustrações pra um RPG brasileiro chamado Crônicas. Não sei se vocês conhece. Ainda não saiu. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou mandar o link. Quem vai estar publicando? Quem vai publicar? Cara, vai sair no Catarse primeiro. Uhum. E aí vai ser publicado por conta própria. Vai sair pela editora... Ah, não lembro, cara. Ah, mas não é lembro. O Catarse que tá segurando a onda, um monte de coisa, né? Bem legal isso. Sim, sim. Ó, mandei o link aí pra vocês verem. Quem tá ilustrando é um amigo meu chamado Caio. E uma amiga minha chamada Gisele, eles mandam, assim, estupidamente bem. Se vocês verem as artes, porra, tá de primeira qualidade. Assim. Não deixa em nada pra as ilustrações de Dungeons & Dragons. Eu acho que deixa um pouco, cara. Mas tá bom, tá bem legal. Mas não é o Larry Elmore, né, cara? Não, é que, assim, realmente essas ilustrações que tá aqui no site agora não favorece muito. Porque a maioria não é do Caio. Mas, por exemplo, ele acabou de fazer uma aqui que me mandou, cara, que, na boa, deixa qualquer ilustração do Dungeons & Dragons no chinelo. No chinelo. Mas tá bem bonito, cara. Pô, eu achei que tá bem bonito. Tem aqui, por exemplo, nessa parte de personagens tá bem legal. Esse playtest, esse Johan de Bjornvarg aqui, ele tá bem legal também, cara. Fotinho 3x4 de perfil do cara de barba. As ilustrações que ele postou aqui, eu não tenho como mostrar, porque tá no grupo do Facebook que é fechado. Aí não tem como secreto. Mandar alguém. É assim que essa gangue de ilustradores se comunica, né, cara? É tipo uma... É, assim no almoço que eles fazem lá no Rio de Janeiro, de ficar rabiscando mesa de churrascaria. É, a gente... Aqui tem uns eventos que são assim, tem o rabisco de mesa, literalmente é o nome do evento. Tá meio parado. É esse aí que eu tô falando. É mesmo? Então tem... Sim. Tem um evento chamado Rabisco de Mesa, tem o Feijão Ilustrado, tem o Encontro in Progress, que é a galera que ilustra, trabalha com arte 3D e manipulação de imagens, se encontra também, é muito legal. Aqui em São Paulo tinha um evento bacana de tabuleiro chamado da Festa do Peão de Tabuleiro, cara. Era sensacional. Não tem mais, mas acho que foi uma primeira reunião de galera que jogava tabuleiro aqui. Mas a gente ia falar disso na hora que a gente começasse a falar de jogo de tabuleiro, né? É, a gente não vai falar de tabuleiro hoje? Já estamos falando, então. Não, mas a gente ainda tá falando enrolado. Não, mas é... Tô só zoando, Ah, então aqui um lance, né? Papo de mesa? Papo de mesa é isso mesmo. Começa a falar, vai indo, fala né? RPG, vai de ilustração, aí volta. Mas então, só levantando a bola, então, uma parada que o Silvio falou, e é verdade. O Catarse, hoje em dia, tá fazendo muita gente botar muita coisa legal no mercado brasileiro. Isso vale para quadrinho, eu já vi uns dois ou três quadrinhos muito legais saindo de lá. Um deles eu acho que foi o Apagão, o outro chama The Lost Kids, Seeking Samarkand, que inclusive está rolando agora no momento da gravação, mas até a gente publicar já deve ter acabado. Uhum. Teve, o que mais teve de legal? Teve jogos de cartas, vários joguinhos de cartas, jogos de tabuleiro, Então esse lance do crowdfunding, que tava funcionando muito bem lá fora com o Kickstarter, tá funcionando legal aqui também no Brasil com o Catarse, né? Sim, sim, assim, é, por enquanto, coisas menores, assim, o Catarse funciona muito melhor do que o Kickstarter pro público aqui nacional, porque você até consegue pôr no Kickstarter, assim, uma iniciativa sua, uma ideia sua lá, mas pra você trazer o dinheiro do Kickstarter pro Brasil, a facada é monstruosa, cara. Você perde nesse trâmite de porcentagem por Kickstarter, de imposto de renda americano e tal, trâmite bancário de lá pra cá. Cara, você perde praticamente 50% do que você conseguiu, entendeu? Então, se você precisa pro jogo, sei lá, R$100 mil, você tem que botar lá que você precisa de $100 mil. Porque vai gerar R$200 mil. Porque né? você toma uma entubada muito forte. Eu tô falando isso porque a gente... eu fico pensando, porque às vezes você fica pensando nessa questão do Kickstarter, de trazer o dinheiro pra cá, né? Mas você pode também fazer a produção fora e ter todo um processo, não dentro do Brasil, mas fora do Brasil, né? Teve um pessoal que tava pensando justamente fazer isso, achar fornecedores fora, fazer toda a produção fora e depois só enviar o produto final pro Brasil, a parte de todo o projeto, né? Ou seja, o projeto ele é tocado no exterior. Sem dúvida, mas, por exemplo, como é que é o trâmite disso? Você põe no Kickstarter, ele, tá lá, vai ficar 30 dias lá pro pessoal pagar lá o que achar que deve. Quando, no final dos 30 dias, fecha se você conseguiu o valor. Esse dinheiro tem que vir pra você. Uhum. E você vai fazer a produção, sei lá onde. Você vai ser na China, vai ser na Tailândia, na Bulgária. Eu não falo da China porque tem um nego que tá batendo cabeça agora, né? Eu acho que o Mike McVay, né? Que tá se ferrando com o Sedition War, né? Então, mas o dinheiro, de qualquer maneira, vai ter que sair dos Estados Unidos e vir pra sua conta no Brasil. A não ser que você tenha um amigo que Marcos. Mora nos Estados Unidos. Né, Marcos? Né? Entendeu? Imposto de renda o quê? Fugiram? É, imposto de renda, né? Não, mas é diferente. Por exemplo, se você que mora aí nos Estados Unidos faz um Kickstarter, o desconto de imposto de renda desse dinheiro pra você, cara, é muito menor do que pra vir pra cá. Não, com certeza. Eu tô falando de propósito errado, tá? É porque isso é um costume lá do... eu sei que é Kickstarter, mas o... Tá bom. É quick started. Então vamos lá, vamos. É de morango, entendeu? Já. Vamos continuar. Estevão, o que você fez aí nas últimas duas semanas? Olha, cara, além de ficar de olho no Kickstarted pra caramba, dando uma olhada no que tá rolando por lá. Vai virar chavão no papo de mesa agora, né? Pois é. Eu fiz muito pouca coisa, cara, essa semana. Mas eu gravei um vídeo pra colocar lá no blog, lá no The Painting Frog, abrindo a minha caixa. O vídeo do meu braço já tava gravado. O que você falou, Gustosa? Eu tava perguntando se o vídeo é 18 mais ou... Pô, não. É um vídeo tranquilo, eu tô vestido até, inclusive. Mas é um vídeo que eu tô fazendo um unboxing justamente das miniaturas que eu recebi através do Kickstarted da Reaper. Que rolou ano passado e agora chegaram as miniaturas. É, da linha Bones, isso aí, Silvio. Cara, eu comprei uma pecinha dessa quando fui pros Estados Unidos a última vez, achei um plásticozinho mole, não curti, velho. Essa é uma das coisas que eu tô mostrando, né, que eu falo... À medida que a minha empolgação vai passando no vídeo, eu vou começando a ver defeito. E aí depois eu vou fazer mais um adendo, depois dos créditos, e, assim, realmente tem umas partes, algumas miniaturas... Em algumas peças não faz tanta diferença o plástico ser meio molengo e tal, mas em algumas peças menorzinhas que eu recebi, por exemplo, tem uns esqueletinhos, cara, ela tá toda torta e ela não fica no lugar de jeito nenhum, tem que dar uma estudada até na internet, uma forma pra ver se tem como consertar ou se eu vou pedir pra Reaper me mandar uma reposição. O que eu comprei foi um gárgula, quando eu vi na caixinha eu tava com pressa, falei, não, legal, vou comprar uma pra ver como é que é. Aí quando eu abri aqui, pô, o dente tudo arredondado, cara. Parece dente de criança. Isso é uma pô, coisa, cara, que eu vi também, Silvio. Ela pega bem pouco detalhe, né? A miniatura pega do pouco molde. Pega detalhe e tudo é arredondado. Não, você não tem uma ponta, vamos dizer assim, uma ponta afiada, seca. Que nem... Pô, outro dia eu comprei uma peça da GW lá, dos Orcs lá, o Dread. Pô, cara, espetava a mão... todo na hora de montar, porque aquilo lá é espetada, tudo ponto agudo, cara. E nesse Dodo Bones eu fiquei um pouco... Assim, é legal pra quem curte RPG, pra quem curte colocar numa mesa, assim, numa dungeonzinha e brincar. Mas eu, assim, como hobbista do lado de pintura, coisa, eu fiquei um pouco... decepcionado com a qualidade, cara. Vale o investimento. Compartilho disso, cara. Cara, um jogo que também tem umas miniaturas, que ele é meio wargame, meio jogo de tabuleiro, é o Dust. E as miniaturas, os veículos são inacreditavelmente bem detalhados, numa qualidade absurda. Isso. Mas as infantarias são é um negócio meio tronco. Eu joguei Dust, pintei umas peças quando fui pro interior, de um amigo meu que comprou praticamente tudo. E realmente, os veículos são muito bonitos. Agora, a infantaria, os personagens, me decepcionou um pouco, porque... além do plástico também ser um pouco mole, você tem aquela coisa de você rotacionar pescoço e tronco, e fica parado, cara. Você vai pintar, você tá pintando, depende do tronco que você mexe. Aí você tá pincelando. É ruim, tem cara. Tem que passar a cola daí. Eu comprei o Dust, fiquei muito empolgado quando chegou, mas quando eu comecei a ver as miniaturas de infantaria, o cara, desempolguei total e não consegui manter o jogo aqui em casa. É, o Lustosa vendeu pra mim. Exato. As minis do Dust de infantaria ainda são melhores que a do Bones. O que eu acho que a Reaper quis fazer com o Bones, Silvio, foi justamente baratear muito a linha de miniaturas deles. Eles continuam tendo as mesmas miniaturas em metal, em resina, com um grau de detalhe muito maior, mas pra galera que, como você tá colocando... quer colocar uma miniatura na mesa só pra jogar um RPG, depois jogar numa sacola, numa caixa de sapato e guardar de qualquer jeito, eu acho que a Bones é a linha ideal, é uma ótima. Eu visitei o Marcos tem um tempo aí, já tem quase um ano, e ele me levou numa lojinha lá nos Estados Unidos, e foi bem na época que tava rolando o Kickstarter da Reaper, tinha acabado, e a gente comentou na loja sobre o Kickstarter, e o cara tinha umas miniaturas lá e mostrou pra gente, e pintada, a peça tava bem legal. Mas aí a pergunta que eu fiz, eu falei, pô, mas esse lance dela ser molenga... não acaba quebrando a tinta depois? E aí o cara, não sei se o Marcos vai lembrar disso, o cara pegou a miniatura na nossa frente e falou assim, não sai a tinta não, olha aqui, ó, tra, tra, tra, torceu a miniatura para um lado e para o outro, e pelo menos lá, no caso dele, realmente a tinta não soltou da miniatura. Pô, maneiro, cara, como é que tinta ele usou? Aí que eu não sei se é uma tinta, ele falou que usou tintas normais. Eu não sei se é uma tinta A mesma do uniforme negro do Homem-Aranha. Nós, com a realidade brasileira aqui, com o dólar indo para as alturas, como é que vocês estão fazendo? Galopante. Como é que vocês estão fazendo para comprar miniatura, board game? Onde é que vocês estão comprando? O Estevão, eu sei a resposta dele, cara. Tá aqui, tem quase um quarto de resposta para você. Ah, Lustosa, acho que a realidade nossa não mudou em quase nada, cara. A gente continua comprando lá fora e pagando caro. Não mudou essa realidade. Agora, ó, vou te falar uma coisa para você. Mudou muito a realidade do board game aqui, né? Acho que também essa questão do Kickstarter, da internet, desses estúdios pequenos produzindo coisas também mudou bastante, porque antigamente você tinha, vou jogar um jogo de miniatura, o que você tem? Ah, Warhammer 40k. Ah, beleza, bom, agora você tem muito mais coisa, você tem empresas que fazem só bits, tem empresas que fazem jogos de skirmish, tem empresas, enfim, tem um monte de coisa. Isso eu acho que mudou bastante, mas a mecânica é a mesma. Conseguir coisa aqui, né? Então, eu tô perguntando porque, assim, como eu tô um pouco afastado das miniaturas, eu tô me dedicando muito mais a board game. E board game, aqui no Brasil, tem uma comunidade muito mais forte se você comparar com a comunidade de miniaturas, sabe? Tem mais sites, mais blogs. Tem uma lista de e-mail muito famosa pra quem curte board game, que é a Board Gamers BR, cara. Antes disso, era MPD. Tinha um grupo chamado MPD, que falava sobre tabuleiro. Aí também tinha o Tolo. Aliás, todo esse grupo aí de tabuleiro hoje veio de um lugar só, né? E aí cada um foi indo pra um lado, foram surgindo outras. Na festa do peão de tabuleiro, a festa do peão de tabuleiro, ela foi organizada por um grupo de jogadores que queria divulgar o jogo de tabuleiro. E eles tinham uma mecânica muito interessante. Eles fechavam um final de semana num restaurante, num lugar que servia comida e tinha uma estrutura muito bacana. Você pagava caro para isso, mas tinha uma estrutura muito bacana. E as pessoas levavam os seus jogos para lá. Então, eu vou participar, eu levava 5 dos jogos de tabuleiro que eu gosto. E todo mundo levava. E 50, 60 pessoas, ficava uma mesa, um estante cheio de jogos, e as pessoas iam pegando, iam experimentando e jogando. De lá saiu o pessoal que montou a Ludus, que é aquele bar temático aqui em São Paulo. De lá saiu o Tola com um grupo, saíram pessoas que fizeram a Ilha de Tabuleiro, que é um site sobre tabuleiro aqui no Brasil, que também é bem interessante. Tem um fórum chamado Ilha do Tabuleiro, né? Ilha do Tabuleiro, exatamente. Saiu de lá também. E são grupos que saíram desse mesmo lugar, porque não tinha. E o que era legal, e era muito louco, cara, que assim, os caras alugaram um restaurante que ficava num prédio comercial numa estação de metrô aqui de São Paulo, acho que era Conceição. E o cara do restaurante falou assim: olha, eu fecho durante o final de semana, vocês começam no sábado de manhã, saem domingo à tarde. Eu forneço café da manhã, brunch, lanche da tarde, jantar e tal. E, meu, Aqui no Rio de Janeiro tem esses alguns lugares que fazem isso. Tem o Sesc Copacabana, que mensalmente tem um encontro de jogos de tabuleiro chamado Castelo das Peças, se eu não estou enganado. Sei que tem esse evento chamado Castelo das Peças, não sei se é o mesmo. Tem um Spoleto na Zona Sul também, que faz cede esse espaço para jogos de tabuleiro. Mas o que eu estava falando antes dessa lista de e-mail é que literalmente todos os dias, de domingo a domingo, tem leilões de venda de jogos de tabuleiros usados e novos. Cara, e você compra os jogos por um preço absurdamente barato. Eu comprei. Às vezes não, né? Absurdamente barato. Não. Em relação ao que você encontra na internet pra trazer pra cá, né? Não, então, se você compara, por exemplo. Eu comprei recentemente o Lords of Waterdeep. Você conhece esse jogo? Sim. Então. Eu comprei por R$120. Se você for comprar na Miniature Market hoje lá e mandar entregar na casa do Marcos, o link do endereço do Marcos está aí embaixo. Cara, sai por, sei lá, o dobro, o triplo do preço. Sabe? Se você for considerar frete, for considerar alta do dólar, pô, você paga R$120. Eu comprei lacrado o jogo. Sabe? Cara, R$120 realmente é barato, mas aí é aquilo que o Monte está falando. Ao mesmo tempo, se for um jogo aí que tem muita gente atrás, muita gente querendo, e você cair num leilão, você corre o risco de pagar muito mais caro do que você. Vou dizer algumas experiências que eu tenho lá. Uma é que o pessoal é muito sincero. Se tu tá vendendo algo por um preço que tá muito fora do mercado, eles vão te dizer na tua cara que tu tá viajando. Mas posso dizer, o próprio mercado se regula muito pelo que as pessoas pensam. Eu acompanho, faço parte da lista também. Eu posso dizer que o mercado brasileiro se regula muito pelo que se é oferecido no Board Game BR. Oferta e procura normal. Como tem muita oferta todo dia, a disputa de preço acaba trazendo o valor para baixo. O cara tá querendo se desfazer rápido. Sei lá, na parte de leilão tem uns leilões. Cara, tem leilão que começa com lance de R$1. Eu já comprei um jogo. Mas o cara sabe que não vai sair por R$1 só. Se for um jogo bom, não vai sair por R$1. Claro. Eu já comprei um jogo bom por menos de R$50, cara. Galera, deixa eu dar uma cortada em vocês, porque... Põe papo, ordem na casa, o papo é que a gente já tá lá no final. Não é avacalhar a parada, entendeu? Vamos começar fazendo o seguinte. Primeiro, deixa eu falar o que eu fiz no final, nas últimas 2 semanas. Eita, que eu consegui terminar. O que eu fiz aqui foi, eu terminei mais um Death Marshall da minha eterna guilda de Malifaux. E, tendo dito isso, a gente pode começar o episódio efetivamente perguntando pra vocês o seguinte: o que que define um board game? Pro ouvinte aí que tá alienado, ou até pra estabelecer um parâmetro, vamos estabelecer o que que é um board game pra fins dessa discussão aqui, galera? É, vai que tem gente que nunca ouviu falar de board game. Acho que a primeira coisa que a gente pode falar também é que, pra quem não deu conta ainda, board game é o bom e velho jogo de tabuleiro. E eu acho que todo mundo, boa parte do pessoal que tá aqui, a gente começou lá quando a gente era criança, a Estrela, a Grow e outras marcas na época aí no Brasil produziam os jogos locais, e entre eles os mais famosos, acho que eu posso citar o quê? War, Jogo da Vida, Detetive, Banco Imobiliário. E que, na verdade, vamos ser sinceros, não eram jogos produzidos aqui, eram jogos que a Estrela importava e nacionalizava. Nacionalizava, né? Exatamente. Ela produzia, mas ela tinha o direito de usar a marca, só isso. Mas ela produzia aqui, na fábrica dela. Ela não importava, ela só comprou os direitos do nome. Tanto que, recentemente, ela perdeu para, sei lá, o contrato acabou e a Hasbro entrou no Brasil com força. E você ainda vê aí Detetive na prateleira da Estrela e o Clue da Hasbro traduzido em português. Tá de sacanagem que tem o jogo sendo vendido como Clue, cara. Sério? Sim, sim. É o Detetive, todos, pô. Eu sei que é Detetive, você acha hoje. O Banco Imobiliário agora é monopólio aqui. É, mas você acha também, você acha o Riz... É, mas sabe qual que é a diferença aqui que rolou por trás disso, cara? É, quando a Estrela tinham esses jogos aqui, elas passam... Diz a lenda que eles ficaram um período muito grande sem pagar os royalties e assumiram como sendo delas o produto. Porque nacionalizou o nome era deles, não estava usando o nome americano e tal. Uso capoeira. Quando a Hasbro, né? Exatamente. Quando a Hasbro veio para cá, a Hasbro falou assim: bom, eu estou vindo para cá, agora. Devolve. Eu quero para mim. Aí os caras falaram: não, não vamos entregar tal. Então a Hasbro falou: então eu vou entrar com o produto original. O que os caras fizeram? Eles fizeram pequenas alterações nas regras e mantiveram o nome que eles adotaram aqui no Brasil como Banco Imobiliário e tal. Então hoje você encontra aqui aquela coisa ridícula: você vai numa loja de brinquedo, você tem Banco Imobiliário de um lado, Monopoly do outro. Aí você tem Banco Imobiliário do Gugu, da Xuxa, do não sei quem lá. Monopólio do Bart Simpsons, do Star Wars, do Star Trek, blá, blá. E parece que a gente vive, sabe aquele, o dia da marmota? Aquele filme que você só entra na loja, só vê esse tipo de jogo, você fala: meu, não é possível que em 50 anos de gente desenvolvendo o jogo não tem nada novo. E, cara, o Banco Imobiliário é de 1900 e Guaraná com rolo, 1906, 1912, cara. Que esse, a meu ver, era, até bem pouco tempo atrás, o grande problema do mercado brasileiro de jogos. Que os jogos continuam sendo os mesmos da nossa infância, da infância dos nossos pais. A gente já tá na terceira geração, alguns de nós aqui já tem filhos, e continuam sendo os mesmos jogos. O que levou muita gente a abandonar esses jogos e a abandonar a diversão lúdica, a diversão com jogos de tabuleiro, de lado, dizendo que é uma coisa que é um jogo de criança e tal. Mas assim, tem uma coisa também que alimenta essa fraqueza do board game aqui no Brasil, que é a cultura por trás do board game mesmo. Porque o board game e war games, essas coisas, são hobbies que são naturais de países frios, né, cara? Que, pô, você fica... Tem tempos gigantes de que você fica ilhado dentro da sua casa. E aí você vai pra casa do seu vizinho, vai pra casa do seu amigo e você fica lá horas e horas, porque você não tem como ficar na rua, porque você vai ser comido por um urso ou ser congelado a 40 graus negativos, sabe? Eu concordo com você, que se por um lado existe esse fator, por outro lado, cara, eu tava dando uma olhada hoje, antes da gente começar a gravar, o jogo de tabuleiro mais antigo de que se tem notícia... Não veio de nenhum lugar frio. O jogo chama Senê, ou Sená, e é um jogo de tabuleiro do Egito, cara. É, famoso. Lá não era frio, mas as crianças iam ser comidas na rua com crocodilo e tal. Mas a cultura de board game dessa época não é a mesma mentalidade que se tem hoje. Define um board game, pessoal? Alguém pode me ajudar? Board game é um jogo que envolve um tabuleiro. Normalmente, ele não pode ser definido, abstrato. Não necessariamente. Não, por exemplo, o Netrunner... Fala um jogo de tabuleiro sem tabuleiro. Não, o Netrunner é um card... Mas é card game, cara. Não, mas ele é considerado um board game. Por exemplo, tem um Kickstarter... Que joga na mesa? Sim, sim. Entendeu? Então, wargame é board game? Não. Não, eu acho que o board game, a definição do board game é o jogo que você tem peças que se movem dentro de uma área pré-determinada, que é o tabuleiro. Se o tabuleiro é feito de madeira, de pano, mas ele é uma área pré-definida para você se jogar em cima dela. Então, peraí, olha não? só. Se você for no, hoje no site mais famoso de board games, que é o Board Game Geek, lá você... O post vai estar aí. O link vai estar aí no post, fica tranquilo. O Board Game Geek abraça os card games, ele não abraça. Mas ele encompassa tudo. Não. Mas eu acho assim, que para efeitos do papo de mesa hoje, a gente podia botar esses jogos de tabuleiros que tem tabuleiro. Até porque a gente pode fazer um para falar de cards e tudo mais. Inclusive tem um que eu me amarrei, eu joguei com um monte na casa dele, mas eu não considero board game, porque ele tem carta e ele é card game. É o Dominion. Dominion. Pra mim, Dominion é um card game. Pra mim, ele entra na categoria de card game também. Mas olha só, eu acho que tem uma distinção... Deixa eu colocar uma situação aqui pra vocês, como é que eu leio o board game, tá? Eu lembro quando eu ia passar férias de verão, principalmente, na época eu tinha, sei lá, 9, 10, 11 anos, eu ia com a família toda, né? Aquela coisa de ir pra praia, encher o carro, sabe? Aquela farofada toda, e aí tinha aqueles 3, 4 board games que a sua família levava. Aí tinha mais aquela molecada que ficava naquela área ali, na mesma região onde você tava na casa de praia, ou no acampamento, ou seja lá o que for. E aí a molecada chegava no final do dia, porque não tinha porra nenhuma de TV, não tinha internet, não tinha videogame, não tinha nada. Então só tinha alguma coisa pra molecada fazer naquela época. Ou era fazer besteira, que a gente já tava cansado de fazer o dia inteiro, ou acabar jogando board game. Isso, eu me lembro muito bem de ter começado naquela época. Tinha até aquele jogo de trivia. O Master, não sei quem jogou na época, que é um belo jogo de trivia. Joguei pra caramba, eu joguei muito. Eu lembro de ter ganhado de Natal quando era moleque o jogo da vida, Detetive. E esses jogos fizeram muito. Eles marcaram muito essa época. A hora que acabou essa época, eu não joguei mais nada de board game. Até na verdade, até depois que eu comecei a jogar o Warhammer. Eu conheci o pessoal, o Silvio, o Tocha. E um outro grupo, e eu acabei... Quando foi isso, Silvão? Acho que, sei lá, ano 2000, coisa do gênero? 2001, 2000 e pouco, né? Foi 2003, isso, 2001, não, 2003. Não, 2000, no ano de 2000 a 2003, a gente já tava fazendo aqueles torneios do Warhammer Brasil, cara. Foi antes disso. Não, mas é o que eu tô te falando, nessa época que eu comecei a ter contato ao que eu vou chamar aqui, vocês... Me corrijam se vocês não quiserem. O que eu comecei a ter o contato é o que eu chamo de board game moderno, vamos dizer assim. Sim, foi mais ou menos na época. O que foi um mind-blowing, assim, foi quando eu joguei a primeira vez Catan. Não sei se vocês todos já jogaram. Já. Sim, inclusive lançado pela Grow, né, tem agora. A Grow trouxe pro Brasil. Não, quem trouxe foi o Devir. Foi o Devir. O Devir trouxe primeiro. Não, inclusive, dizendo, tava quando eu tava lá. A Grow trouxe agora pro Brasil, isso. Não, mas a Grow trouxe de novo, o que eu tenho é o da Grow. E o Catan, o que eu achei que foi muito interessante, mas talvez até porque eu já tava envolvido na coisa de jogo de Warhammer e tudo mais, o lance do Catan é que veio com uma mecânica de jogo que até então a gente tinha o quê? Igual o Estevão tava meio que definindo. Ah, é um tabuleiro mais estático, a gente tem os dados, aí tem uma cartinha, alguma coisa pra meio que digitar qual que vai ser a dinâmica do jogo, é isso aí. O Catan, ele veio com uma outra, pra mim, tá? Eu não sei pra vocês, eu tô falando da minha experiência, mas o Catan, ele me deu uma outra experiência, uma outra visão de como é que é o board game, no sentido que ele tem vários elementos muito, extremamente criativos que eu nunca tinha percebido em nenhum outro videogame, nem outro jogo de tabuleiro. Mas isso, Marcos, porque o Catan, você está citando aí, ele é um expoente, ele é de longe um dos mais famosos exemplos do que a gente chama de Eurogame, que são mecânicas de jogo completamente diferentes daquelas que a gente estava acostumado no Brasil, que via de regra eram jogos com a mecânica americana. Isso, exatamente. Fazendo uma ponte com isso que você está dizendo, cara, a minha experiência é como sempre muito semelhante à sua, mas para mim foi ainda mais recente, cara. Eu joguei jogos de tabuleiro, como você está colocando, na minha infância. E até eu queria fazer esse ponto, que esses jogos com cartas, pelo menos aqui no Brasil, e para mim também são uma inovação recente. Jogo de tabuleiro para mim era Jogo da Vida, Banco Imobiliário, War, Detetive, mais lá uma meia dúzia de jogos que a gente tinha no passado. E aí eu cresci um pouco e abandonei esses jogos de lado, porque era uma mesmice. E aí eu fui jogar esses novos board games, essa nova leva que chegou por aqui, quando eu fui para Porto Alegre participar de um torneio com os caras, e lá na casa do Monte a gente jogou. A gente jogou o Dominion. Como é que era aquele outro que era de produção, Monte, que a gente jogou aí? Que a gente produzia cana de açúcar. Agrícola. Porto Rico? Porto Rico? Porto Rico. Porto Rico. Era Porto Rico. Porto Rico. A gente, então, num final de semana eu joguei Dominion, Porto Rico e joguei o jogo de Battlestar Galactica também. Isso que o Estevão tá falando, acho que dá link pra falar de duas coisas. Ele falou de jogo, o jogo americano e o jogo europeu. Que pra mim o que diferencia o que é um jogo americano e o que é um jogo europeu é que o jogo americano é muito baseado em fatores de sorte, tipo rolamento de dado, comprar cartas, e assim, você pode estar ser um estrategista fenomenal, mas que se você não tiver num bom dia de sorte, você vai ficar tirando um no dado, você vai perder pro cara que começou a jogar hoje, entendeu? E no, nos jogos europeus, os europeus, ele é mais base... ele não tem tanto fator de sorte. Tem alguns jogos que não tem sorte alguma. É tudo baseado em pensamento, em estratégia, em política. Eu entendo de onde vocês estão falando, mas eu acho que eu discordo um pouco, cara. Na minha perspectiva, é legal até que o Estevão colocou mesmo. Eu concordo, existe essa segregação jogo europeu e jogo americano. E o jogo americano, ele tende a ser muito maior quantidade de peças. Ele tende a ser uma regra muito mais complexa. E eu não atribuiria necessariamente o fato de você deles serem... Sorte ou não, né? Sorte ou não. Enquanto o jogo europeu, ele é um jogo que... Hoje em dia você tá certo. Mas um tempo atrás, assim, sei lá, 10 anos atrás, era muito segmentado isso, sabe? Era muito... E tanto que os jogos americanos eram ficaram apelidados de trash games. Exato. Um exemplo máximo desses jogos é o próprio Monopoly que a gente tá falando, o Banco Imobiliário. Eram jogos de sorte e que levavam muito tempo, sabe? Tipo, War. Porque eu tava falando, né, que o jogo americano é igual. Eu não queria usar isso, mas o Lustosa já colocou. É o. Como é que você colocou, o Lustosa? Trash Game. Que é um monte de peça pequena e pouca qualidade, geralmente uma mecânica mais complexa, o tempo de setup é maior, e é meio que, assim, quanto maior, melhor, né, aquela coisa do americano. Enquanto o Eurogame, ele pra começar, acho que o grande diferencial é a mecânica do jogo, que normalmente é uma mecânica muito bem bolada, muito, assim, mais elegante, né? Mais elegante, mais refinada. O material ou as propriedades, o que vem dentro do jogo, normalmente você parece que você pega, você sente que o dinheiro que você investiu valeu por conta das peças. Então normalmente vem meeples de madeira, o cartão, ele é mais grosso do tabuleiro, são pequenas características que permitem, assim, te dão a impressão de muito mais elaborado. E é mesmo, e a mecânica tende a ser uma mecânica mais fechada, mais interessante, muito menos complexa do que o jogo americano. É assim que eu vejo a distinção, né? E tem uma coisa que você pode notar, cara, que nesses jogos, principalmente nos jogos alemães, nos jogos que vêm da Alemanha, França, Espanha e tal, você tem jogos que você não precisa ler, né? Você tem símbolos, então é um jogo que acaba sendo uma coisa universal. Você não precisa, não é que você comprar uma carta e tem um texto pra você ler, e pra você... A mecânica, eles conseguiram refinar essa mecânica num ponto onde o jogo ele vira universal. A experiência que eu tive desde a minha infância, assim, eu sempre tive muito contato com jogos de tabuleiro aqui no Brasil. Eu tive sorte de ter um vizinho que conhecia um cara que era um game designer, imagina isso, na década de 70. E eu lembro que na escola a gente jogava, eu lembro que lá em casa eu tinha o Banco Imobiliário, Status, Detetive, Espião, jogo de corrida e tal. E esse cara falou assim: pô, se eu vim jogar em casa, que eu tô com um jogo desse meu tio aqui, que é diferente de tudo que você já viu. E eu fui pra lá jogar, e era um jogo de carro de corrida que usava vetor. para fazer o movimento dos carros. E você tinha um tabuleiro das pistas e você tinha peças de plástico, folhas plásticas, onde você destacava e você vinha primeira, segunda, terceira e quarta marcha, e era tudo um movimento pré-definido por conta de, sei lá, leis de física e de mecânica e de movimento e tal. E quando eu comecei a jogar, eu falei, uau, cara, quer dizer que tem coisa a mais do que o Banco Imobiliário e o War? E aí eu comecei a ter muito contato com isso e comecei a jogar também jogos de carta usando baralho convencional, mas que eram aquelas brincadeiras de você fazer combinações, de você fazer uma série de jogos usando carta, e que me mostrou muito cedo o quanto você tinha de possibilidades. Como todo mundo também, teve uma época que eu perdi o contato, e quando eu voltei nessa época do final do começo dos anos 2000, final de 1990 ou 99, que eu comecei a ver esses jogos, tanto RPG quanto jogos de tabuleiro, que vinham lá fora, e eu falava, meu, cara, a gente vive na Idade da Pedra, né? E aí eu tive um contato com esses jogos. Os jogos europeus, tem do Knizia, que é um autor famoso, aí tem um outro cara que também é alemão, que eu não vou me lembrar o nome agora. É o Uwe Rosenberg, eu acho que chama. Do Catan, esse. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas enfim, e que comecei a jogar jogos clássicos, tipo Ludo Real, Go, e são jogos mais abstratos, né? Há um tempo atrás eu joguei um jogo que você usa campo eletromagnético para jogar, cara. É coisa de louco. O cara bota uma toalha na mesa, você tem um monte de ficha imantada, e você tem que ficar equilibrando as fichas usando campo magnético para você alcançar o objetivo no jogo. Marcos falou, só retomando aquela discussão inicial do jogo americano ou do jogo europeu, o que o Marcos falou não invalida o seu ponto, Lustosa. E também cai por terra, Marcos, diante de algumas iniciativas novas que estão saindo nos Estados Unidos. Eu vou citar aí o Zombicide, por exemplo, que é um jogo americano e que veio com um acabamento de primeira, cara. Mas é isso que eu tô te falando. Hoje em dia tem muita não é que não existem jogos americanos que entrem nessa característica de Eurogame. Sim, mas o Trash, Marcos, o Trash Game, ele não é por causa dos componentes, ele é por causa da mecânica pobre. Mas é o que eu tava falando também, eu falei, a quantidade de componentes e a mecânica, né, cara? A minha distinção que é entre Euro e Trash, tá? Não tem nada a ver com os componentes do jogo. Pra mim, tá simplesmente nas regras do jogo. Pra mim também. E outra coisa, deixa eu só fazer um ponto antes que eu me esqueça, uma grande diferença dos jogos americanos e dos jogos da escola europeia é que nos jogos de mecânica americana, muitos deles têm a tendência de alienar jogadores no curso do jogo. É muito comum no jogo americano de você perder no meio do jogo e sair fora e ter que ficar de lado vendo seus amigos jogarem. Claro. Enquanto nos jogos europeus, o jogo continua pra todo mundo até o final. Até o final. O que eu ia dizer, pra todo mundo. E inclusive com possibilidades, tipo assim, tudo bem, eu não vou ganhar, mas eu vou ferrar com todo mundo que está na frente. Que aí vem a outra, é legal que você comentou isso, Montanha, que vem aí uma outra subcategoria, eu acho, de board games. De novo, o fato da gente chamar Eurogame ou American Trash Game não significa que o jogo não pode ser Euro fabricado nos Estados Unidos. Eu acho que é só uma maneira que foi para segregar a linha de jogos. Isso, eu acho que está diretamente relacionado com a mecânica, sim. E vocês podem discordar comigo, mas eu também acho que o tipo de peça, o tratamento que você dá pra caixa em si ou pro pacote, também considera. Eu já comprei Eurogame, que é uma M. Não. A mecânica é muito boa, mas o componente não vale o que eu paguei. Eu entendi, Montanha. Eu só tô dizendo que, assim, são duas. De novo, existem jogos americanos. O próprio Lords of Waterdeep, que o Lustosa falou, é um jogo feito aqui nos Estados Unidos. É da Hasbro. Ele é da Hasbro e ele é o típico Eurogame, cara. Ele é um Eurogame, de começo ao fim. Tá? Sim, então não, sim, é, mas não é quando porque a gente chama é de Euro-América. É só uma categorização. É onde ele é produzido. Exatamente, é por isso que eu tô falando. Sim, é a mecânica. Eu acho que depois dessa caracterização, a gente tem algumas coisas com relação a como o funcionamento do jogo, ou como se desenvolve o jogo enquanto relacionamento, vamos dizer assim, dos jogadores. Porque, que é o que você falou, tem jogos que é competitivo e co-op, exato, né? Exato, são jogos que são de cooperação, tem jogos de Screw Your Neighbor. O que a gente tem hoje em dia? A gente tem o cooperativo. O cooperativo eu dividiria assim, ó, o cooperativo pleno e o cooperativo com o traidor, que eu acho que é o exemplo que o Estevão falou, que ele jogou aqui em casa. Battlestar Galactica. Isso vai entrar pra história, porque teve nego que saiu puto do jogo, assim, ó, que eu achei que não ia voltar pro torneio pro outro dia, porque queria bater no Estevão, porque o Estevão foi o Cylon, né? Você foi o Cylon, Estevão? Foi. Não só fui o Cylon, cara. Como chegou o momento, porque assim, como eu disse, era a primeira vez que eu tava voltando a jogar board games e tal. E chegou um momento, cara, eu consegui convencer todo mundo que eu não era o Cylon. Aconteceu de estar todo mundo preso dentro da cadeia, eu era o único fora. Aí eu resolvi rebelar, né? Porque eu falei, agora eu vou falar que eu sou o Cylon, vou tirar a roupa, correr pelado nessa nave, tocando fogo em tudo, né? E aí o funk que tava jogando com a gente ficou louco, cara. Eu tô muito bravo na hora. Porque esse cachorro assim, não, não sou eu, que injustiça. Cara, você falou assim, cara, eu lembrei automaticamente do Estevão. O Estevão, quando joga qualquer coisa, ele fica com essa vozinha de gay. Não. Gente, olha só, mas não fui eu, não. Foi Beltrano, ele tinha as cartinhas pra pôr pra sacanear essa votação. Não fui eu. Cara, a cara, tipo, assim, ó, impressionante. Um que dá uma dinâmica bem legal e que eu joguei até na casa do Silvio uma vez foi aquele House of the Betrayal. Of the Hill. Puta, que jogo foda, cara. Que jogo foda. Demais, né, cara? Esse aí também, no meio do caminho, você tá jogando feliz e contente. Tem um que eu joguei com uma galera aqui que no meio do jogo o cara vira lobisomem, cara. Você tá lá jogando, tudo tranquilo, e de repente você puxa uma carta e fala, bom, para o jogo, pega outro manual e pumba. Esse é um pouco diferente do Battlestar Galactica. Esse o cara não sabe que ele vai ser o Betrayer. Ninguém sabe. Então, por um lado, ele é meio co-op, porque no meio do jogo você quer que o outro te ajude, mas por outro, você não quer o cara muito perto, porque não, vai... Não, que... ele não é meio co-op. Quando você fala ele é meio co-op, ele é literalmente meio co-op, porque o jogo começa co-op, 100% co-op. Todo mundo tá dentro de uma casa tentando... Se você não se apoiar no seu parceiro ali, provavelmente você vai morrer logo, né? Exatamente, todo mundo tem que se ajudar. E a cada, que eles chamam de presságio que aparece, faz um rolamento. E aí, para cada presságio que vai aparecendo no jogo, esse rolamento de dados vai ficando cada vez mais difícil. Até que uma hora vai falhar. E aí a pessoa... É o turning point, né, que acontece. Isso. Né? E aí vira um jogo de... O grupo... Cada um por si. Todo mundo contra o cara. É, que aí vira, vira outra categoria, que é o Dungeon Crawler, né, na verdade. É, mas eu acho que no caso do Betrayal, tem cenários, né, onde você tem um jogador que acaba virando a vítima, vamos dizer assim, da história. Mas também tem horas que tá. Eu lembro que teve uma que aparece esporos no sótão da casa, que você, sim, você tem que sair da casa. Tá? Então, mas nessa história do que aparece os esporos, o cara que se transforma e controla os esporos também. É verdade. Então, ele sempre tem um traidor. O cara que foi corrompido, ou o cara que se transformou em lobisomem, ou uma entidade do inferno que dominou o cara. Entendeu? Um detalhe pra quem não sabe, esse jogo ele é baseado muito forte na literatura do H.P. Lovecraft, né? Sim, um ano atrás... saiu vários jogos, né? Um ano atrás, acho que saiu um jogo que é muito parecido com o Betrayal, que é com a ambientação do Lovecraft mesmo. Tem o Arkham Horror, mas ele é mais velho. Não. É um jogo... Cara, eu comprei e vendi pro Márcio. Eu esqueci o nome. Mas o Arkham Horror mesmo é um jogo que tem muito essa temática Lovecraftiana, né? Ele é um jogo de Lovecraft, Isso, ele é tem todos os personagens dos romances do Lovecraft, todos os heróis do Lovecraft. Então você joga Miss com eles. Miskatonic University. Isso, tem. Todos. É muito legal. Eu tenho esse jogo aqui, cara. Assim, o jogo é lindo, nunca tive a oportunidade de jogar, porque só o setup desse jogo deve ser umas 3 horas, eu acho. Tem uma linha de jogos, que são jogos de guerra, que você, tipo, joga como se fosse um war, né? Mas muito mais bem trabalhado, com mais detalhe, onde você tem o mapa e você mexe as pecinhas de papelão, quadradinho assim, a nível de pelotão. Ah, tem a revista. Tem um amigo do monte, Silvio. Amigo do monte, amigo meu também, amigo nosso. O Ricieri, lá do Sul, que comprou um jogo desse. E esse aí é um jogo que eu ia chamar de trash game, porque o lugar dele é o lixo, cara. Ele teve a cara de pau de vir falar que veio com um jogo de board game que simulava batalha. Eu falei, beleza, como é que são as peças? Um monte de papelzinho quadradinho escrito o nome, cara. Ah, não, desculpa. Na minha imaginação não é tão boa. Cara, esse mesmo cara, ele me apresentou, já que o Marcos tá falando de board games, ele apresentou o conceito de solitary game pra board game. São board games cujo design é pra jogar sozinho. Esse cara teve a capacidade de passar 2 horas com a namorada jogando e ela olhando ele jogar. Mas esses jogos aí de guerra, cara, é pra quem curte muito jogo de guerra mesmo, né? Você vê detalhes de linha de suprimento e tal. Eu lembro que eu fui na casa de um amigo meu, cara, ele tava com um jogo que era o cenário de toda a guerra, da Segunda Guerra Mundial, da parte oriental, né? Parte russa. E o setup demorava, tipo, sei lá, 3 horas, não 4 horas. Não é o Axis versus Allies, esse aí? Não. Esse é outro jogo. É. Mas esse aí, cara, eu lembro que você ficava empilhando essas pecinhas, e era de madrugada, já dava 2 da manhã, a gente tava fazendo ainda metade do setup, quando o pessoal parou pra comer alguma coisa, fomos pra cozinha, pedi licença pra ir no banheiro, fui lá mexer em todas as pecinhas, cara. Os caras nunca mais me chamaram pra jogar, ficaram puto da vida. Inclusive, se alguém estiver escutando, Honesto, Glauco, Jordano, desculpa, cara, mas não resisti, cara. Ou não, né? Ou nem pede desculpa, né? Desculpa anos depois, hein? Aquele jogo que eu tava falando agora, ainda há pouco, que lembra o Betrayal, é o Mansion of Madness. Mansion of Madness. Isso. Ele lembra um pouco o clima do Betrayal. Ele não tem esse turning point do cara se transformar no meio do jogo, num traidor, mas ainda assim é uma galera... Mas é o que o Coisa falou, é um dungeon crawl, porque é um narrador contra os jogadores. Exato, exatamente. Só de volta no ponto aí que você falou, Montanha, um outro exemplo de jogo standalone ou solitário que tem, não sei se vocês se ligaram, mas o Space Hulk, o card game, ele você pode jogar sozinho. Ele tem uma mecânica de jogar sozinho. Tem um misto de sentimentos quanto a esse jogo. Cara, assim. Eu entendo o misto do seu sentimento aí, mas eu devo admitir que eu já cheguei várias vezes a jogar um jogo sozinho aqui, cara. Por falta de... Aquele jogo do Lord of the Rings card game, da Fantasy Flight, ele dá pra ele tem a regra pra jogar. Dá pra jogar sozinho. O próprio Arkham Horror, ele também dá pra jogar sozinho, mas esse aí você assina loser foda, né, se jogar sozinho. Né? O Zombicide, cara, você pode jogar sozinho também, não pode? Zombicide? A primeira missão. Ah, pode mesmo, é verdade. Só a primeira missão. Não. Né? O jogo fica intragável se for jogar sozinho, cara. Não, você pode jogar sozinho, porque o movimento do zumbi já é pré-definido, né? Você não tem como roubar no movimento do bicho. Mas, galera, vamos fazer uma convenção aqui, vai lá. Se você tá tendo que jogar board game sozinho, ouve o nosso segundo episódio e vai pintar a miniatura, cara. É um hobby mais interessante pra você fazer sozinho, cara. Pô, board game sozinho é muito forever alone, cara. É. Mas cara, tem... Assim... Tem quem goste. Tem quem goste. É aquela velha história. O solitário lá, o jogo de carta. O Rissi, valeu, Rissi. Falou, Rissi. E é isso aí, galera. Essa foi a primeira parte do episódio sobre board games aqui no Papo de Mesa. Nós vamos continuar esse episódio daqui um pouquinho menos de 2 semanas. Vai ser lançado de novo na terça-feira, dia 21 de janeiro ainda, de 2014, pra quem não sabe. Vou pedir desculpa pra vocês pelo atraso, porque a gente teve alguns probleminhas técnicos aqui. O Estevão, ele também tá aproveitando as férias dele, por isso que ele não tá fazendo o fechamento aqui do episódio. Do outro lado do oceano, lá na terra da Games Workshop. Vou aproveitar e vou relembrar vocês sobre a nossa promoção com a Roleplay. A gente tá buscando chegar em 200 likes. Temos duas trays pra sortear. Quando a gente chegar no número 200 de likes na nossa página, os dois ganhadores, eles vão receber uma tray da Roleplay original, fabricada aí no Brasil, enviado pelo Silvio, e isso vai ser feito quando a gente chegar no número 200 de likes aí na nossa página. Então, falem com os seus amigos, irmãos, namoradas, tias, avós, cachorro, papagaio, cria uma conta no Facebook aí pra sua bisavó e por aí vai. Então, só pra relembrar como é que é a regra, vocês têm que dá o like na nossa página www.facebook.com/papodemesapodcast. Também não esqueçam de escrever pra gente sobre a sua opinião, se você gostou, não gostou, algum comentário que você queira. O nosso e-mail é o papodemesapodcast@gmail.com e nosso blog, que é o wordpress.com/papodemesapodcast. É isso aí, espero que tenham aproveitado esse episódio. Esperem aí o próximo daqui a pouquinho. E aí, um abraço.